Ficheiro 23. Era uma vez, há 200 anos. Falava em inglês e tive uma sensação repentina de déjà vu. Era exatamente a mesma maneira de falar de nosso guia no lago Ness, contando lendas do Great Glen. No entanto, não era uma história de fantasmas e heróis que ele contava, mas uma história do povo pequeno, de fadas e duendes. Havia um clã do povo pequeno que vivia perto de Dundragon, começou. E a colina que lá havia tinha o nome do dragão que vivia nela, que Fionn matou e enterrou ali mesmo, dando o nome à colina. Depois da morte de Fionn e de Fain, o povo pequeno que foi morar para a colina veio a precisar das mães de seres humanos para serem amas de leite dos próprios filhos das fadas, pois o ser humano tem algo que as fadas não têm. E o povo pequeno achou que isso deveria passar pelo leite das mães para suas próprias crianças. Ora, Ewan MacDonald, de Dundragon, estava lá fora no escuro a tratar dos seus animais, na noite em que a mulher deu à luz o primeiro filho. Uma rajada do vento noturno passou por ele e, na corrente do vento, ele ouviu o suspiro da mulher. Ela suspirou como suspirara antes de a criança nascer. E, ouvindo-a ali, Ewan MacDonald virou-se e lançou a sua faca ao vento em nome da Trindade. E a mulher caiu sã e salva no chão, a seu lado. A história foi recebida como uma espécie de ah! Coletivo. Rapidamente seguido por histórias sobre a inteligência e a ingenuidade do povo pequeno, além de outras sobre as interações com o mundo dos homens. Algumas eram em gaélico, outras em inglês, aparentemente segundo a que melhor se adequasse ao ritmo das palavras, pois todas elas possuíam uma beleza no desenrolar das palavras que ia além do conteúdo da história propriamente dito. Como prometera, Jamie traduziu-me o gaélico em voz baixa, tão rapidamente e com tanta facilidade que achei que já devia ter ouvido aquelas histórias muitas vezes. Houve uma que particularmente chamou a minha atenção, sobre o homem que se encontrava na escuridão da noite, numa colina de fadas, e que ouviu o canto triste e lamurioso de uma mulher vindo das próprias pedras da colina. Ele prestou mais atenção e percebeu a letra da canção. Sou a mulher do senhor de Balnã, as fadas levaram-me outra vez. O homem correu para a casa de Balnã e descobriu que o proprietário não estava e que a mulher e o filho haviam desaparecido. O homem procurou imediatamente um padre e levou-o até ao Monte das Fadas. O padre benzeu as pedras da colina e aspergiu água benta sobre elas. De repente, a noite ficou mais escura e ouviu-se um barulho ensurdecedor, como o de um trovão. Então, a lua saiu de trás de uma nuvem e iluminou a mulher, a esposa de Balnã, que jazia exausta na relva com o filho nos braços. A mulher estava cansada, como se tivesse viajado para longe, mas não sabia dizer onde estivera nem como chegara lá. Outras pessoas no salão tinham histórias para contar. E Gwilym ficou a descansar no seu banquinho, apreciando o vinho em pequenos goles, enquanto outros contadores de histórias se revezavam junto à lareira, mantendo a plateia fascinada. Algumas mal ouvi. Eu própria estava arrebatada, mas pelos meus próprios pensamentos, que giravam, formando padrões, sob a influência do vinho, da música e das lendas de fadas. Era uma vez. Há 200 anos. São sempre 200 anos nas histórias das Terras Altas, disse a voz do reverendo Wakefield em sua memória. E mulheres presas nas pedras das colinas de fadas, viajando para longe e chegando exaustas, que não sabiam onde tinham estado nem como lá tinham chegado. Senti os pelos nos meus braços eriçarem-se, como se estivesse com frio. E esfreguei-os nervosamente. 200 anos. De 1945 a 1743. Sim, quase. e mulheres que viajavam através das rochas. Seriam sempre mulheres? Perguntei-me repentinamente. Outra coisa me ocorreu. As mulheres voltavam. Água benta, feitiço ou faca, elas voltavam. Assim, talvez, apenas talvez, fosse possível. Tenho de voltar ao monumento de pedras em Craignadune. Senti uma agitação crescente que me deixou um pouco tonta e estendi o braço para a taça de vinho para me acalmar. Cuidado! Os meus dedos trêmulos atrapalharam-se na borda da taça de cristal quase cheia que eu descuidadamente colocara no banco ao meu lado. O longo braço de Jamie passou como uma flecha por cima do meu colo, salvando a taça por pouco de um desastre. Ergueu-a, segurando-a delicadamente pelo pé, entre dois dedos grandes, e passou-a suavemente de um lado para o outro, sob o nariz. Entregou-me a taça, as sobrancelhas erguidas. Do Reno, expliquei. Eu sei, disse ele, ainda parecendo intrigado. Do Collam, não? Isso mesmo. Quer experimentar? É muito bom. Estendi a taça com pouca firmeza. Após um instante de hesitação, aceitou-a e deu um pequeno gole. Sim, muito bom, disse, devolvendo-me a taça. Também duplamente forte. O Collam bebe-o à noite, porque as pernas lhe doem. Quanto bebeu? Perguntou, olhando-me com os olhos semicerrados. Duas, não, três taças, respondi com alguma dignidade. Está a querer dizer que estou bêbada? Não, respondeu, as sobrancelhas ainda erguidas. Admira-me que não esteja. Muitas pessoas que bebem com o Collam estão debaixo da mesa depois da segunda taça. Estendeu o braço e tirou-me novamente a taça da mão. Mesmo assim, acrescentou com firmeza, acho melhor não beber mais, ou não vai conseguir subir as escadas. Inclinou a taça e esvaziou-a. Em seguida, entregou a taça vazia a Lauger sem olhar para ela. Devolva isto, por favor, menina, disse informalmente. Já é tarde, acho que vou acompanhar a senhora Beauchamp aos seus aposentos. E colocando a mão sob o meu cotovelo, fez-me girar em direção à passagem em arco, deixando a rapariga afitar-nos com uma expressão que me fez sentir aliviada por saber que os olhares não podem matar. Jamie acompanhou-me ao meu quarto e, para minha surpresa, entrou atrás de mim. A surpresa desvaneceu-se quando ele fechou a porta e imediatamente tirou a camisa. Eu esquecera-me das ligaduras que há dois dias pretendia remover. Vou gostar de me ver livre disto, disse, esfregando a charpa de raion e linho sob o braço. Anda a irritar-me a pele há dias. Admira-me que ainda não a tenha tirado, disse eu, começando a desatar os nós. Tive medo, depois do raspanete que me deu quando a pôs, disse, sorrindo-me descaradamente. Achei que ia levar umas palmadas se lhe mexesse. Vai levar agora, se não se sentar e ficar quieto, respondi, fingindo estar zangada. Coloquei as duas mãos no seu ombro bom e, um pouco cambaleante, empurrei-o para baixo, sobre o banquinho do quarto. Retirei a charpa e examinei cuidadosamente a zona da articulação do ombro. Ainda estava ligeiramente inchada, com hematomas, mas felizmente não encontrei nenhuma evidência de músculos distendidos. Se estava tão ansioso por se livrar das ligaduras, porque não me deixou tirá-las ontem à tarde? O seu comportamento no campo intrigara-me na ocasião, e mais ainda agora, que podia ver as áreas de pele avermelhada, onde as pontas ásperas do linho lhe roçaram tanto a pele que quase a deixaram em carne viva. Levantei o penso, cautelosamente, mas tudo estava bem. Ele olhou-me de viés, depois baixou os olhos, um pouco timidamente. Bem, é que eu não queria tirar a camisa à frente do Alec. É tímido, não? Perguntei com secura, fazendo-o erguer o braço para testar a extensão da junta. Ele fez um esgar de dor com o movimento, mas sorriu com a minha observação. Se fosse, não estaria aqui sentado semi-nu no seu quarto, não é? Não, são as marcas nas minhas costas. Vendo as minhas sobrancelhas erguidas, continuou com a explicação. O Alec sabe quem eu sou, quero dizer. Ouviu dizer que fui chicoteado, mas não viu. E saber algo assim não é o mesmo que ver com os próprios olhos. Apalpou o ombro, aleijado, desviando os olhos. Franziu a testa, fitando o chão. É que talvez não compreenda o que quer dizer. Mas quando sabemos que um homem sofreu algum mal, trata-se apenas de uma das coisas que sabemos a respeito dele e não faz muita diferença na maneira como o vemos. O Alec sabe que fui chicoteado, tal como sabe que tenho cabelo ruivo, e isso não faz diferença na maneira como ele me trata. Ergueu os olhos procurando algum sinal de compreensão no meu rosto. Mas quando realmente vemos, é como... Hesitou procurando as palavras. É um pouco pessoal, talvez, é o que quero dizer. Acho que se ele visse as cicatrizes, não conseguiria mais olhar para mim sem pensar nas minhas costas. E eu veria que ele estava a pensar nisso, o que me faria lembrar. E interrompeu-se, encolhendo os ombros. Bem, é uma explicação fraca, não? Acho que sou muito suscetível a este assunto, de qualquer modo. Afinal, eu não posso ver as minhas costas. Talvez não seja tão mau como imagino. Eu já vira homens feridos de muletas na rua e as pessoas desviarem o olhar ao passar por eles. E achei que não era uma explicação nada má. Não se importa que eu veja as suas costas? Não, não me importo. Pareceu ligeiramente surpreendido e parou por um instante a pensar naquilo. Acho que é que a senhora sabe dizer que lamenta sem me fazer sentir pena de mim mesmo. Continuou pacientemente sentado, sem se mover, enquanto eu dava a volta por trás dele, inspecionando-lhe as costas. Eu não sabia o que ele pensava, mas era uma visão difícil. Mesmo à luz de velas, e já as tendo visto antes, fiquei horrorizada. Antes, eu vira apenas um ombro. As cicatrizes cobriam-lhe as costas inteiras, dos ombros à cintura. Embora muitas houvessem esmaecido, quase não passando de finas linhas brancas, as piores formavam espessos cordões prateados, retalhando os músculos bem torneados. Pensei com alguma tristeza que deviam ter sido costas muito bonitas noutra época. A sua pele era clara e viçosa, e os contornos de ossos e músculos ainda eram firmes e graciosos, os ombros direitos, a coluna um sulco reto, liso e profundo, entre as colunas arredondadas de músculos que se erguiam de cada lado. Jamie também tinha razão. Vendo aquele dilaceramento gratuito, não podia evitar uma imagem mental do processo que o causara. Tentei não imaginar os braços musculosos erguidos, esticados e amarrados, as cordas a cortar os pulsos, a cabeça pressionada com força contra o poste em agonia, mas as marcas traziam essas imagens prontamente à imaginação. Teria ele gritado? Afastei apressadamente a ideia. Eu ouvira as histórias sobre a Alemanha de pós-guerra, é claro. Soubera de atrocidades muito piores do que esta, mas ele tinha razão. Saber não é o mesmo que ver. Involuntariamente estendi a mão, como se pudesse curá-lo e apagar as marcas com um toque dos dedos. Ele suspirou profundamente, mas não se moveu, enquanto eu percorria as cicatrizes profundas uma a uma, como se quisesse mostrar-lhe a extensão dos danos que ele não podia ver. Finalmente descansei as mãos o mais levemente possível sobre os seus ombros em silêncio, procurando palavras. Ele colocou a própria mão sobre a minha e apertou-a levemente, como se compreendesse o que eu não conseguia dizer. Coisas piores aconteceram a outros, disse serenamente. Em seguida soltou a mão e o encanto desfez-se. Parece que está a sarar bem, comentou, tentando olhar de lado e ver o ombro ferido. Já quase não dói. Ótimo, disse eu, limpando a garganta de alguma obstrução que parecia ter-se instalado ali. Está realmente a sarar bem. Formou uma crosta boa e não há nenhuma secreção. basta mantê-lo limpo e não usar o braço mais do que o necessário por mais 2 ou 3 dias. Dei-lhe uma palmadinha no ombro bom, significando que estava dispensado. Ele vestiu a camisa sem ajuda, enfiando as largas pontas para dentro do quilt. Houve um momento embaraçoso quando ele parou junto à porta, procurando alguma coisa para dizer em despedida. Finalmente convidou-me para ir à estrebaria no dia seguinte e ver um potro recém-nascido. Prometi que iria e despedimo-nos, ambos dizendo boa noite ao mesmo tempo. Rimos e abanámos a cabeça ridiculamente um para o outro enquanto eu fechava a porta. Fui logo para a cama e adormeci numa espécie de névoa provocada pelo vinho, começando a ter sonhos perturbadores que não recordei de manhã. No dia seguinte, depois de uma longa manhã a tratar dos novos pacientes, a vasculhar a despensa à cata de ervas úteis para reabastecer o armário de suprimentos médicos e, com alguma cerimónia, a registar os pormenores no livro preto de David Beaton, deixei a minha salinha em busca de ar fresco e exercício. Não havia ninguém por perto no momento, e aproveitei a oportunidade para explorar os andares superiores do castelo, descobrindo quartos vazios e escadas em caracol, mapeando o castelo mentalmente. Era um projeto muito irregular, para dizer o mínimo. Vários anexos haviam sido acrescentados aqui e ali ao longo dos anos, até ser difícil dizer se teria havido um projeto original. Neste corredor, por exemplo, havia uma alcova construída sob as escadas, aparentemente sem nenhuma serventia, além de preencher um espaço vazio, pequeno demais, para um aposento completo. A alcova ficava parcialmente oculta por uma cortina de linho à riscas. Eu teria passado sem parar se um lampejo branco lá dentro não tivesse atraído a minha atenção. Parei junto à abertura e espreitei para ver o que era. Era a manga da camisa de Jamie a envolver as costas de uma jovem, atraindo-a para si para beijá-la. Ela estava sentada ao colo dele e os seus cabelos louros captaram a luz do sol que penetrava por uma fenda, refletindo a luz como uma superfície de um rio de trutas numa manhã luminosa. Parei sem saber o que fazer. Não tinha o menor desejo de espiá-los, mas receei que o barulho dos meus passos nas pedras do corredor chamaria a sua atenção. Enquanto hesitava, Jamie separou-se do abraço e ergueu os olhos. Os seus olhos encontraram os meus e o seu rosto mudou do alarme para o reconhecimento. Com uma sobrancelha erguida e um encolher de ombros ligeiramente irónico, ajeitou a jovem com mais firmeza sobre os joelhos e inclinou-se para fazer o que tinha a fazer. Eu também encolhi os ombros e saí de mansinho. Não era da minha conta. Não tinha dúvidas, entretanto, que tanto Colum como o pai da jovem considerariam aquela ligação altamente imprópria. A próxima sova poderia muito bem ser por culpa dele próprio, se não fossem mais cuidadosos na escolha de um ponto de encontro. Ao encontrá-lo durante o jantar, naquela noite com Alec, sentei-me em frente a eles na mesa comprida. Jamie cumprimentou-me amavelmente, mas com uma expressão vigilante nos olhos. O velho Alec brindou-me com o habitual "hum". As mulheres, como me explicara ele, não possuem uma apreciação natural de cavalos e, portanto, é difícil conversar com elas. "Como vai o trabalho com os cavalos?", perguntei, para interromper a laboriosa mastigação do outro lado da mesa. "Bastante bem", Jamie respondeu cautelosamente. Olhei para ele por cima de uma travessa de nabos cozidos. "A sua boca parece um pouco inchada, Jamie. Levou uma pancada de um cavalo?", perguntei maldosamente. "Sim", respondeu, semicerrando os olhos. Ele virou a cabeça quando eu não estava a olhar. Falou serenamente, mas senti um pé grande pisar o meu por baixo da mesa. No momento ficou parado ali de leve, mas a ameaça era explícita. "Azar, essas potras podem ser perigosas", comentei com ar inocente. O pé pressionou o meu com mais força, quando o Alec disse: Potra, não estás a trabalhar com potras agora, pois não, rapaz? Usei o meu outro pé como alavanca. Não obtendo sucesso, usei-o para lhe pontapear o tornozelo com força. Jamie deu um solavanco repentino. O que se passa contigo? Perguntou Alec. Mordi a língua, balbuciou Jamie, fitando-me por cima da mão que levara à boca. Desastrado. Outra coisa não seria de esperar de um idiota que não consegue nem desviar-se de um cavalo. Alec continuou por vários minutos, acusando incansavelmente o seu assistente de desajeitado, preguiçoso, estúpido e incapaz, de um modo geral. Jamie, provavelmente a pessoa menos desajeitada que eu já vira na vida, manteve a cabeça baixa e continuou a comer impassível durante toda a descompostura, embora as faces ardessem vermelhas. Mantive os olhos no meu prato, recatadamente, durante o resto da refeição. Recusando uma segunda dose de ensopado, Jamie deixou a mesa bruscamente, pondo um fim à repreensão de Alec. O velho chefe da cavalariça e eu mastigámos silenciosamente por alguns minutos. Limpando o prato com o seu último pedaço de pão, o velho Alec enfiou-o dentro da boca e reclinou-se para trás, examinando-me ironicamente com o seu único olho azul. Não devia infernizar o pobre rapaz, sabia? Disse em tom de conversa. Se o pai dela ou Cola me descobrirem, o jovem Jamie pode acabar com mais do que um olho negro. Com uma mulher, por exemplo? Disse eu, olhando diretamente no olho. Ele assentiu com a cabeça. Pode ser. Mas aquela não é a mulher que lhe serve. Não? Fiquei um pouco admirada com aquilo, depois de ter ouvido as observações de Alec na estrebaria. Não. Ele precisa de uma mulher, não de uma criança. E a Lauger continuará a ser uma criança mesmo quando tiver 50 anos. A boca amarga e enrugada curvou-se numa espécie de sorriso. Pode achar que vivi numa estrebaria toda a minha vida, mas tive uma esposa que era uma mulher, e eu sei muito bem a diferença. O olho azul brilhou quando ele fez menção de se levantar. E a senhora também. Estendi a mão no impulso para impedi-lo de ir. Como é que soube? Comecei a dizer. O velho Alec bufou com escárnio. Posso ter só um olho, mas não significa que seja cego. Afastou-se a bufar. Encontrei as escadas e subi para o meu quarto, considerando o que o velho estribeiro-mor quisera dizer com a sua última observação.